alma penada. Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado. Por favor, não entra nessa, porque um dia ainda te explico direito. Quase sempre perfeito. Porque eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o quê? Porque eu só faço com você. Só gosto com você. Adivinha o quê? Só quero com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o quê? Ainda lembro aquela noite, só porque eu cheguei mais tarde. Ainda arde a lembrança de te ver ali tão contrariada. Meu bem, meu bem, rondando minha porta feito alma penada. Eu só faço com você, só faço com você, só quero com você, só quero com você, só gosto com você. O quê? Adivinha o quê? Gosto com você. O quê? Adivinha o quê? Porque eu só faço com você. Só faço com você. Só quero com você. Só quero com você. Só gosto com você. É o quê? Adivinha o quê? Gosto com você. O quê? Adivinha o quê?